É o Jean. Essa é pra tocar em todos os paredões. Na nossa versão. Fiquei com ela apenas uma vez. A gente se beijou, não sei o que ela fez. Tô apaixonado, só penso em você, amor. Novinha, essa mina é uma loucura, é uma tentação. Me chamo pra sair, vamos no paredão. A noite é uma criança, eu quero curtir com você. Vem novinha! Ô novinha, é gostoso ver você mexer dançando. Com esse seu jeitinho eu tô me apaixonando por você, amor. Ô novinha, é gostoso ver você mexer dançando. Com esse seu jeitinho eu tô me apaixonando. Quando tocar o solo você vai sentando. E agora senta, senta. Agora senta, senta. E agora senta, senta. Vai sentando. Portal do Arrocha. Fiquei com ela apenas uma vez. A gente se beijou, não sei o que ela fez. Tô apaixonado, só penso em você, amor. Mãe,